Deus governa. Jesus impera desde as planícies às cordilheiras, pois o seu reino não tem limites, o seu império não tem fronteiras. Sem ter soldados, sem ter navios, vence batalhas, prelhos renhidos, e beija a fronte dos vencedores, e estende os braços para os vencidos. Comanda a luta, corre fileiras, domina o choque dentro das alas, aplaca as iras, desfaz os ódios, desarma as almas em vez de armá-las. Não quero luxo na sua corte, não quer riquezas, vis resplendores. Faz dos mais pobres os seus ministros, faz dos mendigos embaixadores. Rolam coroas pelos caminhos e rolam tronos, cetros reais. Mas a coroa, feita de espinhos, com o tempo brilha cada vez mais.